Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live set. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, cá estamos para mais uma edição do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica está aqui. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Power Play. We on a house. Vamos então ficar a conhecer as 10 mais. Já sabem que para participar na votação basta entrar em bupor.com. Podem votar uma vez por dia. Número 10 esta semana para Danny Tanaglia e este Di Pizza. 10. Vota no topo do Live Set em www.bupor.com. www.bupor.com. Esta semana no número 9, TV Rock, Hook and Sling featuring Rudy, Diamonds in the Sky, já foi número 1 nesta contagem. 9. and it makes me wonder. Live set. Yeah. Power play. Vamos subindo agora para o número 8, onde temos o single Dreams, de Javi Alfaro, featuring Kelly Diamond. Hey. Live set. Live set. Power play. Já estamos no número 7 esta semana, a pertencer a DJ XP, Albert Kick, featuring Imagine, e este Sweet Love, que também já foi primeiro lugar nesta tabela. 7.

never tell you about the ragamuffin. Tell you

again and again. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. Estamos então nos dois primeiros. É a primeira vez que acontece isto, que quer dizer que houveram votações massivas esta semana em bupor.com. E temos os dois primeiros lugares a pertencer a temas que não estavam sequer na contagem a semana passada e que entraram diretamente, respectivamente, para o segundo e o primeiro lugar. Começamos pelo segundo lugar, onde está este Generation 303 de Nicky Romero. Yeah. Bupor.com. Entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Finalmente chegamos ao primeiro lugar. Vamos ficar a conhecer o tema que entrou diretamente para esta posição, ou seja, a semana passada nem estava na contagem e esta semana foi votado massivamente pelos nossos ouvintes. Primeiro lugar para Eric Morillo e Eddie Tonic featuring Skin. If This Ain't Love é o número 1 esta semana. Não se esqueçam de votar. Voltamos para a semana para a contagem novamente, mas antes ainda para ouvir este número 1 e também na próxima hora o set mixado por DJ Zé Luiz. Para já, este If This Ain't Love de Eric Morillo. One. World premiere, Morillo, Thornike and Skin. Yeah.

DJZeluis.com. DJZeluis.com. Set. DJZLuis.com. DJZLuis.com. Just wanna see you shaking up. Now you home with me. You naked, step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hate is bad, one more shot for us. Another round, please fill up your cup. Don't mess around, we just wanna see. You shake it down, now you home with me. You naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. DJZeluis.com. And it makes me wonder. Live set. Yeah. DJZeluis.com. So love and dance parade. This life